America 238, airborne at 50, Salvador, they're passing 119.8. Aqui, Neighbor, de America 238. Charlie Sierra Tango no solo ao 50, ao estacionar no Parque 5, frequência livre. Beautiful moment, you watch. I'm going to park your climb to 360, America 238. Voo na 648, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus com 5 nós. Informo que o helicóptero à esquerda pousará na pista auxiliar, cabeceira auxiliar, sem interferir com a sua aproximação. Lógico, já está atento. Está livre pouso na 190, voo na 648. O Charlie Alfa Tango, autorizado pouso, fainado, cabeceira 17, vento 090 graus, 5 nós, aguardando para o táxi até o pátio 5. Patão copiou? Negativo. Pouso pairado, cabeceira 97, 090 graus 5 nós, aguardando o táxi até o pátio da Baeté. Aguardando o táxi. O Delta livre frequência para fazer a subtráfico, você vê. Salvador? Oceaner 6311, para o Curitiba de Acampamento, no posição 5. Junto com o táxi, 6311. Agora, perfeito. Charlie Alfatão, autorizado prosseguir táxi a baixa altura até a Baeté. Reporta, liberando a pista, por gentileza. Autorizado, táxi a baixa altura até a Baeté, reportando. Salvador, 6250, vai passar de terra, autorizado para o segmento. China 6250, continua a aproximação, aguardando pista livre. Charlie Alfa Tango, estacionar a frequência livre. Gente, estacionar a frequência livre, bom dia, Charlie Alfa Tango. Voo no 648, no solo 53, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. Fox 211, voo no 648. Salvador, bom dia, gol no 648, liberando a Fox Trot. 648, peguei Alfa Chamento da Juliette. Alfa e Juliette, 648. Com 5 nós. Livre pouso na pista 10, Oceaner 6250. No localizador, Eglide, gol 1621. 1621, no completo final 4 e 1895, gol. 295, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, gol 1621. Gol 1621, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, o ajuste no 0 no 8. Se escuta pra pista livre, gol 1621. November Fox, sente agora instante para cópia, November Fox. Oceaner 6250 no solo 55, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. Vai entrar na próxima direita, então vocês vão prospectar no aeroporto. Corrigindo, liberando via Golf. Olá, BB Fox, confirme o local de sobrevoo. 404, borda. 7, condições visuais, reporta o Travé, condição, reporta o Farol da Barra. Salvador, Salvador, TGL 17, recorda 17, conversa a critério do, da torre. 1198, controle em condições, você afastar, torre em 1895, acione 0133 no transponder, o que não vem me falar. Ok, mais trabalho, bom nomeia 21. Gente, vou no 621, livre pouso, pistão no 0, vento 080 graus, 6219. Livre pouso, pistão no 0, bom nomeia 21. Tem estacionamento de táxi, torre 1295. November Fox, livre acionar, reporta táxi. Yes. Off, push down, push the deck, and then push up. Go, go, 648, pode entrar agora? Condições de ingressar com segurança, táxi até o 08? Não mais que eu, Sandro. Ingresso, Juliette, ponto 8. Juliette, 08, 648. Cut 238, call now Recife, frequency 12545. If unable, 12685. Bye bye. 1255, 12685. What's your American 238? Táxi, questionário 6311, tem 158 a bordo, 5 horas com 5. Confirme alternativa e autonomia. 158, 5 horas com 5. Segue via engine alfa no ponto esperado no 0, torre 1895, QNH 10, 18, boa viagem. Via India e alfa no ponto esperado 1895, obrigado, bom dia. Decimal 1. Pois eu não, não com o número já. Salvador para Serra Novembro, India Charlie 200, decola da 17, curva esquerda, saída Momo após direto do destino. 1198 no controle, acione 5410 no transponder. Seu pátio? Estacionamento de táxi, torre 118, decimal 95, Oscar Tango Vitor. Torre Salvador, é o Oceaner 6311, bom dia. No ponto de espera pronto. Oceaner 6311, bom dia. Autorizado ingresso de decolagem, pistão no 0, vento 020 graus, 4 nós. A linha que decola na 106319. Papá Mike, chegada Aman, adicione identificação, contato radar agora afastado de Salvador a 57 milhas, é posto de ideal. Confirmo. Gente, a descida está autorizada ao nível 060. Autorizado 3296, desce para 2000, ajuste 908, reposta autorizada. 2.09. Fox, autorizado decolagem pistão no 7, o vento 050 graus, 5 nós. Oceaner 63 no 1, decolado é 01, controle em 199, décima 8, bom voo. 986, 319, bom dia. Controle, bom dia, Oceaner 6319, decolado na Dael. Bom dia, 6319, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível 360 na saída da El. É o 360? Três varias voar, lê, Luciano? Autorizado. Lê, obrigado. Quilo November Fox, decolado 02, autorizado circuito padrão, ingressa na perna do vento no 7, curva agora à esquerda, perna do vento no 7, reporta girando base e final no 7. Seguinte, autorizado perna do vento, circuito padrão pela esquerda, quilo November Fox. Positivo, Coringa, chegada Bonf. Ali, descida pro Coringa. Descida tá autorizada até 4.000 com ajuste no 08. Até 4.000 com 08, Coringa. Gente, Oscar Tango Vitor, mantenha a posição, guardando a aeronave agora, prosseguindo para a final no 7, ok? November Fox, autorizado base, reporta final. Autorizado Fox, base para o Quilo November Fox, reporta na final. November Fox, mantenha a presente pro aguardando prosseguir final no 7. Gente, vai manter a presente pro aguardando liberação. O Oscar Tango Vitor ali em mantém pistão no 7 inicialmente. Oscar Tango Vitor, após a decolagem, mantém para até 3 mil pés ou liberação do controle. Coringa, a descida está autorizada para 2 mil pés, o ajuste no 08. Para 2 mil no 08, Coringa. Entre 2962 e 1895, por obrigado pela ajuda, 96, tá bom? Certo. Salvador, muito bom dia, 3896. Então, 3896, bom dia. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 3896. Aguarde. Oscar Tango Vitor, decolar 206, mantenha para hoje decolagem até 3 mil pés e chama o controle em 199, décima 8, bom voo. 198, grato, Oscar Tango Vitor. Kilo November Fox autorizado, toque arremetida pistão no 7, vento 100 graus com 5 nós. Autorizado, toque arremete no 7, Kilo November Fox. 0 mil, transponde. Até o 200. Subindo ali no 200, vai cruzar com a esquerda após 3 mil, 7 horas que até o governo. Para chamamento, saco, chame nessa frequência, 1-2-1-1. Colocado sobre o voo, corredor forte? Grafa, confirma o local de sobre voo? November Fox, tocou RMT-08. Inicialmente, mantém o farol de Capuã, guardando instruções para o cruzamento da final 1-0, Kilo November Fox. Vai subir pra mim, mas tem espera no farol de Tapuã, aguardando instruções do Fox. Então 3896, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, 3896. November Alpha, igual número 7, curva à esquerda, corredor forte, restrito 1000 pés. Vinha November Alpha. Gente, confia em PLB? 2 a bordo, acionamento saco, torre em 1895, vinha November Alpha. Dado curva direita, cruzamento da final 1028, reporta cruzando. Gente, está autorizada presente ou não? Visual com a aeronave da TAM, passando agora o... Já passou o externo para pouso 1-0? Visual. Retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento da final 1028. Gente, graças após passagem da aeronave da TAM, autorizado o cruzamento de 1-9-4. Confirma base pela direita para 1-7? Afirmo, base pela direita, o Kilo November Fox. Grato. Área 1-3-3-9-5. 251-3395, obrigado, bom dia. Boa. 450. Autorizado, Salvador, estou seguro no 200, vou ficar no 77, conforme da 10, da direita, da El Coral. 1-298-5450, tripe 5. 5-9. Um pushback acionamento, tripe. Obrigado. November Alpha Copio. Bonito 04. No 094, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, obrigado. Condições de realizar uma base curta para pouso na 197, estou com tráfego prosseguindo para pouso na 190. Positivo, vai fazer uma curtíssima aqui, o Fox. Tá 3896, no solo 11-1, libera via eco, solo no 21, decimal 1. E o Coringa está estabilizado no localizador. Gente, o Coringa completa a final com a torre 1895. 1895, grato. Seu 96 segue Alfa Chameleon da Juliette. Alfa. 80 graus, 59. Ele pousa na 7, aqui lá na Vera Fox. Gente, 090 pro Diamã, chegada Amã, reporte ideal. Não, no 7, dá pra seguir para este pátio. No 896, ingresso Juliette, portão 05. Número 4, na escuta? Tá pronto? Salvador, Salvador, Arena Netuno, decola da 1-0, curva à direita, corredor HR-100 mil pés até a liberação do controle, ascensão 1-35. 1-98 controle, acione 0-157 no transponder. Gente, o 2-3-2-0, a descida está autorizada ao nível 0-0. Autorizado, 0-0. Correto, sim, pressionamento e táxi. No 0, no 8. Coringa. Trouxe, desça com a mínima linha e pra pôr gentileza. 1-0, 9-4, vai descer com a mínima linha, tá? 0, Recife, possível? Autorização. Salvador Recife, 370 autorizado, via TAMP 158. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Caju. 1-198 controle, 5-4-4-2 o transponder. O Índia Papa Mike desce para 3.000 pés. O ajuste permanece no 0-9. Ele dizou 3.000, o Índia Papa Mike. Sequência livre, o quilo, November Fox. Bora as alternas, compre. Pegue táxi via Indy Alpha no ponto de espera do 1-0, torre 1-1895, QNH 1-0, 1-8, boa viagem. Indy Alpha, 1-895-18, obrigado, bom dia, 2-0-5. Vou direto. Direto, grato, pego mesmo. Nossa, pego mesmo, 1-2-3-4. Está na final baixada travada. Coringa, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 4 nós. Coringa. Lima Hotel Juliet. To Vitória da Conquista, just confirm your apron and the runway that you want to take off. Stand by for copy, Lima Hotel Juliet. Está autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado. 2 e 2, reporte estabilizado, em dia só para mais. Salvador, bom dia, 2065 no ponto de Seredão, no zero está pronto. O 2065, a Lima tem que estar no zero. A Lima tem no 02065. Está no solo hoje no meio, autorizado o táxi sem via hotel até o pátio militar, frequência livre a estacionar. Sete, após as duas tucanos livrarem o hotel, está autorizado o táxi para a mesma, reforço no hotel para cruzamento Olímpico 07. Só vem Belalfa na escuta. Em coordenação com o controle, autorizado após a decolagem prosseguir corredor Axé até o farol da Barra e após será coordenado junto ao controle e pro direto para a feira, ok? Zero, livre decolagem, pistão no zero, vento 1900 graus, meia dúzia nós. Livre decolagem, 1900, voo 2065. Voo no 630, posição 4. 630, posição 4, está livre, pushback, reporte para o taxa. Ali, 1 November Alfa autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, captura no 7. Delta, condições visuais, reporta outra vez Pituaçu. 10 copiado. Serra Golf, descida para 4000, ajuste no 018. No 9, controle 1, no 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa. 0, fiz a informação November? Afirma. Salvador, Maceió, 250, nível autorizado, via Ampius 58, Orago e após conforme. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1-9-8, controle, acione 5452. 2065, passando 1700 na Dial. Bom dia, 2065, contato radar na decolagem, sobe, mantém 360 na saída Dial. 360 na Dial, voo, 2065. 452, acionamento 1140. Chegamos bem que acionamento 1140. 1140. 1017. 1017, Sarita. Gente, reporta no externo para o cancelamento do plano ESR, o ajuste no 0, no 8, Índia, Papa Mike. Vou reportar para o cancelamento, Papa Mike. Tango Oscar, Tango Vitor, chama Recife, frequência 12545, secundária 12685, bom voo. 98 controle, acione no transponder 5443. Índia November Alfa, livre pouso, corrigindo, livre decolagem, pista 17, o vento 120 graus, meia dúzia nós. Confirme, BOB? para bordo, acionamento de táxi, torre 1895. Para o táxi Gol no 630, está com 65 a bordo, alternando Maceió, autonomia 0340. Segue via Índia e Alfa no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 1018, boa viagem. Índia e Alfa, 3951, Gol no 630, obrigado, tá bom. Teu controle? Salvador, o Índia Papa Mike está passando o externo, já avisou a Cono 7, solicita o cancelamento. Torre, bom dia, Gol 1630, ponto de espera, pista 10. O Índia Papa Mike confirma para o cancelamento do plano EFR. Confirma, passou o externo, já avisou a Cono 7 para ingresso na perna base da 1-7. Gente, plano EFR cancelado 222, apresente autorizado, curva esquerda, base pela direita, reporta na final. Para no final na 7, o Japão Mike. Índia November Alpha, decolar 222, ingressa no corredor Axé e chama o controle em 119.8, bom voo. Gente, controle 119.8, bom trabalho. Oscar Tango Vito, controle Salvador Estrela, chama Recife 1245, secundário 1205. 7, via Golf 677, até a Ilhéusa, pode sair conforme a rota. Saída Coral, 1198, controle, acione 5433. Aposta fora da barra, Índia November Alpha. Aposta fora da barra, Índia November Alpha, consegue para feira? Afirmo, Índia November Alpha. Sente. Base para final da 1-7, Papa Romeu, Índia Papa Mike. Índia Papa Mike, livre pouso, pista 1-7, o vento 1-0-0 graus, 8 nós. Livre pouso 1-7, Mike. 1-8-9-5, o Lima que nos usou. Tipo 04, agora está diferente do táxi. Fala, 5595, posicionamento, parte 3. 5595, parte 3, reposte pro táxi, tá livre, reposte pro táxi. Autorizado a reposte táxi, 5995. ILS, o Gol X-Ray, o Gol no 9094. 1094, completa final 14, 1895. 1895, obrigado. Parte destino? Combinado. Não entendido. Ah, é. Torre Gol no 094, passando uma milha de Índia Sierra, trem embaixo, travado, visual pro campo. O Índia Papa Mike, por gentileza, realiza o backtrack, ingressa na próxima direita Quebec, aguardando para prosseguir. Estou com uma aeronave para a decolagem da 1-7 neste momento. Para a Netuno? Eu vi se o seu PM está sabendo, está ciente do seu ingresso na área Netuno? Gol no 094, pouso autorizado, pistão no 0. Vento 1-0-0 graus com 8 nós. Livre pouso, gol no 094. O Índia Papa Mike na escuta? Afirmo, tem condições de agilizar o táxi então até o Gran Aero? Não terá que aguardar o pouso da aeronave da Gol agora que passou o externo. Gol na 630, decolar 225, controle 119, decimal 8, bom voo. Dois, obrigado, bom trabalho. O Lima Hotel Juliette, na escuta?

bom dia, gol no 630, cruzando 3000. Bom dia, no 630, contato radar na decolagem, sobe o 370, sai da Puca. 370, sai da Puca, pode voar Aracaju? Aguarde coordenação, concentra. Tive condições visuais, Mike, com Delta. Lima, Quilo Zulu na Baeté, confirmando, já assinado? Está na papá para ingresso, Lima, Quilo Zulu. Então, Juliette, confirmando, já pronto para decolagem? Hotel Juliette, então livre decolagem, pista 17, vento 100 graus, 9 nós. 1094, solo 28, liberando via eco. Antes de ingressar na taxi Alfa, chama o solo em 121 decimal 9, 121 decimal 1 agora. 2114. Globo 1094. 094 segue via Alfa até o pátio 4, até a posição 4 do pátio 1, 094. Então via Alfa, no pátio, posição 4 aí? Imagina, o pátio principal, posição 4, no 094. Obrigado. Grupo 06 de passageiro na Vida Gol, após segue a mesma, via Alfa, Juliette, pátio principal, Índia, depois de esperar no 0, Chimetu em 1895. Contato radar na decolagem, se mantém 200, sai da Arbor. 200, Arbor, Juliette. 2-1 aguarde em Fábio. Aliado aí para o outro, 5595, autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 8 nós. Já decolagem na 0, 5, 9, 0. Só luz, né? 6140, pushback de acionamento. O 02, aguarde para o pushback, 6140. Guardando. 630. Mike com Delta, para ingresso no circuito de tráfego, chama a Torre Salvador, frequência 118 decimal 19. De 40 milhas, confirme. Gente, agora o instante, o Força Aérea 7204. Motel Gilete. Gente, aguarde. direções? Direto, Delta. Na presente, pode curvar à esquerda para cruzamento 1-0-2-0. O trip 5595, decolado aos 3-0, controle 1-9-8, bom voo. 1-9-8, grato, 5595. O Mike Eco Delta tem condições de agilizar o cruzamento? Estou com uma aeronave prosseguindo para final 1-0. Condições de agilizar da presente? Afirmativo. Agilizando e descendo, Mike Eco Delta. Bravo Hotel Zulu, trilha após conforme. Decola da 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva, a saída. 1-1-9-8, controle 5446, transponder. 1-0-2-3-2-0, atinge, mantém o 0-5-0. Tente, atinge e mantém. 3-2-4. Decola da 0-5-direita, da El, Leda, Motiva. Acima 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, 5446, Sentindo November Alpha, você é estimado para o regresso do Salvador? Edge, parte principal, IG Alpha no ponto de espera do ano 0, chame a torre em 1-1895, QNH 1-0-1-8. Colocou 1648, está na posição 8, 190, 30 Maceió. No 648, Maceió 370, aguarde cópia. Tá, November Alpha, foi direto feira. Não estamos vendo o colar utilizado por forma 7. Vento 0, 9, 0 graus com 8 nós. Delta. Lima, temos um autorizado decolar, pistão 1-7, Mike Eco Delta, aguarde. Maçã LS, chama tu Salvador em 1-1-8, decimal 9. 18,95 graus. Índia November Alpha, mantendo o máximo em UPES, vistas de tráfego 11 horas, 10 milhas. Como sudoeste, descida para 3 mil pés, um equipamento e um bandeirante. Seguindo o instrumento de Salvador. Senhor Augusto, bom dia, ajuste 1-0, 1-8. Confirma intenção de pouso. Após externo, cancela e vai para 17. Afirmativo, aguarde o Mike Serra Golf. Mike Delta Check 3, pouso autorizado no 7. Vento 090 graus, 08 nós. Baixando e travado, final no 7, Delta. Cruzado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 080 graus, 0629. Circuito, por água e após, conforme o rato do plano. Decola da 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. 1-1-9-8, controle, 5-4-5-4, transponder. 7-0, autorizada para o 58, Orago DCT, rota do plano de voo, decolando da pista 1-0, curva esquerda, Puca Caju, 19-8, é o controle, 5-4-5-4, transponder do gol no 648, na posição 8, pronto, posicionamento. Gente, no 648, seguimento correto, agora distante para o pushback. Claro. 0-0, Coronel. Lima, aquilo do Leme 140, coreia equipe de solo, que após a passagem de aeronave da Força Aérea na retaguarda, estaria em pushback após cruzar. Após a passagem de aeronave da Força Aérea, autorizado pushback e reportar táxi, Leme 140. Três sim considero estacionar a frequência nível delta. O Olimpo 07, decolagem autorizada, pista 10, mantenha a proa até 3 mil pés, Olimpo 07. Gente, mantendo o meu pé, aguarde a atenção. É nome do Peralta. Bolo 648, tá livre pushback no 08, reporte pro táxi. Tirando o salvar, chegando a mais um 7, trem baixado, travado, mais Serra Golf. Liberal pro sul para o 045. 621, 0 para pushback também. 621, número 10, número 2 no setor, a nave da companhia já puxando no 8, no guarda instante. Tá, vaga. Corre com 02321. Estimativo, grato pela lembrança. 648, eu coordenei com a infraero, a modo de puxar, assim que o... para fazer o que o no 621 no 0 puxa também, o voo no 648. 648 puxando a frente. 621 no 10 está livre, pode estar. Para cá. Sony 198, Olimp 07. Sessora 2320, mandou um. Dá na final do ILS, se dá 190-2320, já visual. Sim, ajuste 10017, o Fosséria 2320, confirma baixado e travado. Ajuste 10017, trem baixado e travado. E tu? Track track autorizado, reporta levar 17, Max e Argolf. 595, vou direto para Porto Seguro. Direto Porto Seguro, 595. Táxi a bordo 73, alternando Aracaju, autonomia de 2 horas e 2 minutos. Segue o táxi até o traverso 06, no 648. Até o traverso 06, 648. 3320, marcador externo, com trem baixado e travado. Autonomia 01951, alternando Recife. 090 graus, 08 nós, Força Aérea 2320. Autorizado pouso, Força Aérea 2320. 018, boa viagem. 018, 3895, autorizando até a porta para a visão 06140. 648, segue aeronave da Avianca, via NJ Alpha, no monte de espera da 10, chega à torre 1895, quem nega agora é em 1017, no 648. O 1017 segue a Bianca, viagem. Até o ponto de Gabriel no 0 e 1895 no 642. Sérgio Juliette, vem conquista. Conquista Lima, Sérgio Juliette. Aí. Muito obrigado. Voa direto Coral, Olimpo 07. Dia 9 é eu chamei para a descida. 04, positivo do bandeira, linha aí, mantém 1-0. Gol no 62, no foro Tarso, com 1-60, 4 horas, 3, alterna com 5. Firme alternativa? Concluído. Segue táxi de Alfa, no ponto de espera do 1-0, torre 1-1295, QNH 1-0-1-7, boa viagem. Táxi ainda Alfa, 1-0-1-7, ponto de espera 1-1-8-9-5, obrigado, 1-0-1-5. Siga. O trânsito de solução 8-0 com o final. 595, chame o centro Recife nas frequências 251, alterna 3395, coordene diretamente com o mesmo. 251, 3395, muito obrigado. Atrás de Salvador, muito boa, bom no 864. 1790 para 150. Força aérea 2320, solo aos 42, alivar à esquerda, frequência livre, estacionar a parte militar, boa tarde. Olimpo 04, livre corrida, reporta livrando, pista 1-0, Olimpo 04. Sente o Oxanel 61 no 40 após a rolagem do Fabi. A linha mantém pista 1-0, 61 no 40. Após a rolagem do Fabi, autorizada a linha, mantém pista 1-0, Oxanel 61 40. A gente mantém o perfil lateral da chegada no 864. Mantém lateral, 864. Voo no 621, bom dia. Confirme. Voo no 621. É no 621, mantém o ponto de espera. Ponto de espera, no 621. Esse mantém 0620, chegada Mário. 0620 na Mário. 0 decolagem autorizado, pista 10, vento 090 graus, 89, Oxanel 6140. Autorizado a decolagem, pista 190, Oxanel 6140. Torre Salvador, vou no 648, mas espera no 0-2. 5504, prossegue o táxi via Alfa Report, antes da táxi ser Juliette. 064 vai estar bom. Decolado 46, controle 19-8, boa viagem. 19-8, China 6140, bom dia. Bom dia, 3198. Identificação, eu sei mantém o nível de voo 070, autorizado a chegar a mais. Mantenha o perfil lateral da chegada, 398. Tio. Chame o centro Recife nas frequências 288 alterna 260. 288-260, Lima Tadilete, obrigado. Tolio, Chame 6140, bom dia. Bom dia, 6140. Contato radar na decolagem, sub mantenha 250, sai da PUCA. Autoriza de direto PUCA. Direto Jamo. Direto Jamo, obrigado. Desça para 2 mil pés, o altímetro em Salvador, 1017, liga LS, XRI para 10, chame estabilizado no localizador. 2 mil pés, 1017, chame estabilizado no 864. 561, desça para 3 mil pés, o altímetro em Salvador, 1017. 3.017, bom dia, 561. Zeno 98, desce para 4.000, altímetro no 0.07, ajuste na navegação para atingir 4.000 em Itap. Atingir 4.000 em Itap. Prosseguir. Autorizado, ingressar e retornar por espera, retornando com a 2-18 Norte. Vem, vai tomar a próxima, Norte, Tuna. Bom. Mantém o perfil lateral inicialmente, 5-0, número 2 na aproximação.